nesse caso eu e você somos a prova viva. Recomeço que o fim nem passa na cabeça. E até que esse belo dia, esse dia chega. Chega a chamar pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Você segue sendo a maior saudade. A maior saudade de todos os tempos. Canta, Maria, canta, Maria. Vai. A maior saudade de todos. Acaba na montão. Acaba na montão. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Em começo que o fim me passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não, eu tô bebendo. Mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo. Gata, gata, gata. A maior saudade. Solta a voz, tá gostoso. Solta a voz, tá gostoso. A maior de todos os seus.